Todos os sons pela Cultura M, Mário Adnet, Zé Nogueira e Banda Ouro Negro de Moacir Santos, Cat. E Tom Jobim e a banda nova de Jobim, Surfbird, Vera Figueiredo. Grupo Bonsai de Paulo Belinati Jongo, Victor Bilione, música de domínio público, Mulher Rendeira e Vera Figueiredo de Rodrigo Reinheimer, Chamamé. 10 horas 15 minutos. Todos os sons. O som instrumental brasileiro na Cultura M. Orquestra de sax de Djavan, Asa, e Marcos Rezende de Roberto Erasmo Carlos, Mexerico da Candinha. Paulinho Nogueira. Rafael Rabelo e Dino Sete Cordas, de Noel Rosa e Vadico, conversa de botequim. Toquinho de Mutinho conversando e Paulinho Nogueira dele, Menina, desce daí. Todos os sons. A música instrumental brasileira na Cultura M. Agora sim, Rafael Rabelo e Dino Sete Cordas, depois Egberto Gismonti. Nós ouvimos Rafael Rabelo e Dino Sete Cordas, de Noel Rosa e Vadico, conversa de botequim. Agora sim, nós vamos encerrando o programa de hoje, que vai ao ar em dois horários, diariamente às 10 da noite, de segunda a sexta ao meio-dia. Todos os sons é um programa de Lia Machado Alvim. Nosso endereço eletrônico é instrumental@radiocultura.am.br. instrumental@radiocultura.am.br. Nós vamos ouvir Egberto Gismonti, Baião Malandro, e a qualquer momento nós voltaremos com o Roda Viva, hoje com a presença do Antônio Carlos, deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro, presidente da CPI dos Sanguessugas. Daqui a pouquinho, então, voltaremos com o Roda Viva. Até já. Paulo Marcon. Boa noite. Quem já pensava ter visto tudo em matéria de corrupção no Brasil se enganou. Menos de um ano depois do escândalo do Mensalão, o Congresso Nacional voltou a ser notícia policial, num esquema de corrupção ainda maior. Mais de 100 parlamentares já foram apontados como envolvidos na máfia das sanguessugas, um milionário esquema de venda de ambulâncias superfaturadas para prefeituras com verbas federais aprovadas no Congresso em troca de propinas. Um assalto aos cofres públicos que já custou pelo menos 110 milhões de reais e uma nova medida da extensão e da profundidade da corrupção no Poder Legislativo. Nosso convidado de hoje chegou a dizer que a situação no Congresso é tão grave que nem mesmo o Papa Bento XVI conseguiria fazer um governo de absoluta lisura e princípio. No centro do Roda Viva, o deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro, presidente da CPI dos Sanguessugas. A entrevista começa num instante. Se você pode ser Prime. O escândalo das sanguessugas é a mais nova e grave medida de como parlamentares podem transformar o poder legislativo em escritório particular ou numa sociedade de negócios escusos. O esquema vinha sendo investigado pela Polícia Federal há 2 anos e funcionou, inclusive, durante o escândalo do Mensalão. Por sinal, com o denunciado envolvimento de deputados que também faziam parte do esquema do Valério Dutto. Desta vez, as investigações policiais reuniram previamente uma grande quantidade de indícios que foram abastecer a comissão de inquérito presidida pelo deputado Biscaia. Antônio Carlos Biscaia, advogado, professor de Direito Processual Penal, fez carreira no Ministério Público do Rio de Janeiro, onde foi procurador-geral de Justiça por 3 mandatos. Tornou-se conhecido nos anos 80 e 90, quando comandou ações contra várias frentes do crime organizado no Rio. Ofereceu as denúncias que levaram bicheiros cariocas à cadeia e também atuou na desarticulação e prisão de fraudadores da Previdência Social e da Máfia da Saúde do Rio de Janeiro. No mês passado, com a criação no Congresso da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Sanguessugas, Biscaia foi eleito presidente da comissão, que leva o nome da operação da Polícia Federal realizada contra o esquema da compra fraudulenta de ambulâncias. Mais de 1.000 veículos foram comprados de forma irregular, desde 91, ao preço médio superfaturado de R$100 mil cada, muitos deles sem os equipamentos completos. A ação criminosa envolveu parlamentares e assessores, ex-parlamentares, funcionários do Ministério da Saúde, prefeitos, laranjas, empresas de fachada e a Planã, empresa de Cuiabá chefiada pela família Trevisan Vedoim, especializada na venda de ambulâncias e equipamentos médicos para prefeituras. O esquema foi montado inicialmente no Mato Grosso, depois se espalhou por outros estados, atingindo quase 500 municípios. Funcionava assim. Primeiro, a Planã procurava uma prefeitura e oferecia facilidades para a compra de ambulâncias com verbas federais, sem burocracia. O sinal verde era dado e a Planã acionava o Congresso Nacional, onde deputados faziam emendas ao orçamento da União, garantindo as verbas. Com lobby no Ministério da Saúde, a Planã agilizava a liberação do dinheiro e, com licitações fraudadas, sempre ganhava o negócio. As prefeituras pagavam a compra das ambulâncias e, com o dinheiro na mão, a Planã pagava as propinas, em geral de 10%. Com o escândalo desvendado, a Polícia Federal detonou a operação e fez quase 50 prisões em maio. A mais importante delas foi a de Luiz Antônio Vedoim, um dos sócios da Planã, que, em troca da delação premiada, contou tudo. Tinha todas as transações anotadas em livros, registros, recibos, material gravado em computador. Revelou que seu esquema corrompeu cerca de 60 prefeitos, 20% do Congresso, e envolveu 2 ex-ministros da Saúde do governo Lula. Um deles, que teve o nome incluído na lista da CPI, é o deputado do PMDB de Minas Gerais, José Saraiva Felipe, ministro da Saúde entre 2005 e 2006, e que deixou o cargo para disputar a reeleição na Câmara. Foi ele quem contratou como assessora a ex-funcionária da Planã, Maria da Penha Lino, tida como peça-chave do esquema dentro do Ministério. As revelações de Luiz Antônio Vedoim também esbarraram no ex-ministro Humberto Costa, atualmente candidato ao governo de Pernambuco. Segundo Vedoim, foi no gabinete de Humberto Costa, no Ministério da Saúde, que a Planan começou a negociar a liberação de pagamentos atrasados do governo. Os dois ex-ministros negam as acusações. Com base nos documentos reunidos, e são muitos, a CPI das Sanguessugas trabalha agora para definir a lista final dos acusados que serão indiciados. Os nomes serão enviados ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Depois, numa segunda fase, a CPI começa a investigar o Poder Executivo para saber como e quantos ministérios se envolveram no esquema. A lista dos que tiveram seus nomes apontados na CPI das Sanguessugas por suposta participação na compra irregular de ambulâncias já chegou a 120 pessoas. São 91 deputados, 3 senadores e mais 26 ex-parlamentares. E esses 26 ainda não tiveram seus nomes oficialmente divulgados, mas os demais, 91 deputados e 3 senadores, que estão na ativa, foram publicamente apontados e 57 deles já são alvo de inquérito no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a CPI reuniu indícios contra eles. A relação dos 94 parlamentares, de onde são e a que partidos pertencem, está no site do Roda Viva. Para conferir a lista completa, é só entrar no endereço www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Clique no ícone Arquivo e entre na página do programa com o presidente da CPI, Antônio Carlos Biscaia. Clique em Veja a lista completa e confira os nomes dos parlamentares investigados pela CPI das Sanguessugas. Integrantes da CPI dizem que existem provas para pedir a cassação de 80% dos parlamentares investigados no escândalo de compra de ambulâncias. Para entrevistar o presidente da CPI das Sanguessugas, nós convidamos Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da Transparência Brasil, Gerson Camarote, repórter de política do jornal Globo em Brasília, Leonardo Souza, repórter da Folha de São Paulo em Brasília, Luiz Carlos Azedo, repórter especial do Correio Brasiliense, Alexandre Machado, comentarista de política da TV Cultura e Rodolfo Lago, editor especial da revista Isto É em Brasília. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os principais flagrantes do programa. Como você sabe, o Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar, você pode usar o telefone, que é o 0-11-3677-1310. Manda sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. Ou, se quiser, o fax 3677-1311. E pela internet, você acessa o site do programa, www.tvcultura.com.br/Roda Viva, e manda o seu e-mail. Boa noite, deputado. Boa noite. Eu fico pensando aqui, muito provavelmente esse programa será, de alguma maneira, verificado daqui a 20 anos, né? Ou mais. Quer dizer, pela internet, pelas fitas, pela transcrição. E a pergunta que eu faço para começar é a seguinte: que balanço o senhor imagina que dê esta CPI daqui a 20 anos? Porque nós estamos vivendo o auge da onda. E muitas outras CPIs nós vivemos o auge da onda e depois uma descida, assim, de surfista. O senhor acha que nesse caso será diferente? Eu tenho certeza que sim. Eu sempre considerei que CPMI, ou CPI, se fosse de uma das casas, ela deveria ser uma investigação realizada no âmbito do Congresso, da Câmara ou do Senado.